Meu caro cunhado, eu quero lhe dizer que esta data é diferente de todas as que existem, pois ela representa você. Tenho muito orgulho de poder estar aqui através dessa mensagem, para poder participar desse dia, dessa data, desse momento que é só seu, todo seu. Eu sei o quanto a sua amizade é preciosa e o quanto merece da vida, a paz e a realização nos seus dias. Quero lhe dizer que acima do carinho que todos que lhe conhecem têm por você, Deus lhe ama e cuida bem de você com um amor imenso. Desejo-lhe tudo de bom e agradeço-lhe por ser tão especial. Deus tem tudo de bom para lhe dar. Peça e Ele lhe dará. Parabéns pelo seu aniversário.